estou em tua presença. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui pra te adorar. Digno és do meu louvor. Criaste